No meio de uma paz de cego, quem enxerga é rei. Hipocrisia, Coleone, quem tá certo eu não sei. Egoísmo se mistura com vaidade, ambição. O dinheiro dá pra todos, vamos dividir, irmãos. No rap sou mais um privilegiado, ao enxergar que sou escravo e monopolizado. Parceiros do caralho, sai pra lá, vagabundo. Nessa revolução, eu vou pra repartir o mundo. Imperialismo, esse ato é violento. A ditadura acabou, campo minado, o tormento aí, doido. Eu vi que ser justo é não ser nada. É só maldade no congresso, pilantra e canalha. Mó falha querer, intimida quem busca paz. Segue a moda pro CV, vai João, mata mais. Tanto faz, respeito, consideração. Um tropeço, desacerto, encomendo seu caixão. O Caim me disse, homem que é homem, não chora. Ao matar da risada, ao morrer rezar em doida. Mó guerra civil, cemitério estrumbado. Droga, arma, falta dinheiro, caralho, infelizmente. É o preço que vamos pagar, os bandy boy fica de pé, os coitados que vão sambar. O rap é minha vida, mas não vejo saída. O poder quem não quer, nesse jogo suicida. Se Jesus Cristo foi assassinado, eu sou apenas o Sony. Mais um rapper nato, campo minado, alerta geral bandido. Cabreirosamente jogando com o inimigo. Aí doido, doido, perigo, perigo. Cabreirosamente jogando com o inimigo. Aí doido, doido, perigo, perigo. Cabreirosamente jogando com o inimigo. Aí doido, doido, perigo, perigo. Cabreirosamente jogando com o inimigo. Aí doido, doido, perigo, perigo. Cabreirosamente jogando com o inimigo. O barulho no mundo é igual, pena de morte. Observando as fitas, arrepio, puta choque. 17 anos, coisa que nunca entendi. Deus tem todo esse poder, mas paz não reina aqui, o morro é potente. Deus proteja a gente, amém. Dos obocop que quer ver a morte de alguém. Serpente do mal, quer meu mal, desempregado, refém. Matando por um relógio, por uma nota de 100. Andando com os truta armado dentro de uma Brasília. Lutando por ponto de droga, fazendo chacina. Trocando com a polícia, invadindo a provisória. Um voltar pra casa muito louco e manda a mãe tomar no cu. Nossa, estranho, truta abalou meu globo. 5 minutos pensando, quase fiquei louca e doido. Repare, real, muito vale. Compra dignidade, mata mais que a AIDS. Leva o mano aos ares, afunda igual pedra. Povão é refém da querida moeda. Leia o jornal, se assuste com os escritos. Inimigos, quem não tem, basta você estar vivo. O mal manipula, sabe aonde atingir. Cata mentes inteligentes pra bomba construir. Eu vejo enchente, miséria, Brasil quer que eu canto o hino. Vem do lavagem de dinheiro, a onda de homicídios. É crítico, relaxar, descansar a mente. Ver o fim de ano passando como sempre. Bandeira dobrada pra minha família, sei que não. Vou acreditar no poderoso chefão. Aê, doido, doido, perigo, perigo. Cabreirosamente jogando com o inimigo. Aí, doido, doido, perigo, perigo. Cabreirosamente jogando com o inimigo. Aí, doido, doido, perigo, perigo. Cabreirosamente jogando com o inimigo. Aí, doido, doido, perigo, perigo. Cabreirosamente jogando com o inimigo. Aí, doido, doido, perigo, perigo. Cabreirosamente jogando com o inimigo. Aí, doido, doido, perigo, perigo. Cabreirosamente jogando com o inimigo. Me enorgullezco también de haberte seguido sin vacilaciones, identificado con tu manera de pensar y de ver y apreciar los peligros y los principios.